paraíso, mas os sonhos sempre viram pesadelo. Afinal, o mal também mora neste paraíso. Máscaras de sorriso sempre escondem o nada estampado em nosso rosto. Tudo vai levado pela ventania. A verdade cheio de nada, nada é convosco. Desde o despertar até o adormecer, sempre seguir a mesma estrada. Tudo desejar e nada entender. Desejar e nada entender. Nada entender.